Charlie, Tony, Gol 20 na 7, vai ingressar na Índia, está no 0 Cabral. Na ponte pronto no ponto, espera Gol 20 na 7. Vai reportar o ponto, tá? Ligado no curso do localizador, o azul 4462. Azul 4462, chame a Torre Salvador, no 98, decimal 6. 26. Gente, após a passagem da aeronave, autorizada a aliar e manter a pista no zero. Após a série que pousa, nem manter a 1-0, Gol 20 na 7. O Guardião 07 está aceitando uma longa final para o Graer. Gente, tem o tráfego no visual, Guardião 07, o vento no 50 graus 05 nós, aporte solo controlado, parte do Graer. Vai chamar o solo 07. Curve à direita, à esquerda, na proa 130, limite ao curso do localizador, deixa para 2006, autorizado em aliança que seja 1-0. Gente, esquerda, Livrão 30, mesma de turma, autorizado e alerta, porta 30 habilidade, bom, 70. Livrão 70 para o 050-2231. Gente. Salo 219-2719, porta. Deixa o Chanel 6314, desça para o nível 060, vai manter presente por quantas milhas? Gente, após desvio, vou na pro de PAP, o Chanel 6314. Solo 1806, boa tarde, Guardião 07. Voo 2017, decolador 06, chame controle 1, 19, decimal 8. 198, Gol 2017, boa tarde. Voo, Gol 2017, acione 5562 no código. Controle Gol 2017, 1000 pés na Coral no Bravo para o 180. Gol 2017, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 para o nível de voo 180. Para 180, Coral 1, podemos voar direto à posição Coral, senhorita? Direto Coral. Direto Coral aprovado, Gol 2017, sobe até 180. Chalé, 6394, seguinte. Puta, visual baixado, retravado. Avistado, azul 4462, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Livre pouso, 4462. Bola 738, chame a torre no 18 desse momento. Eu também. Chame Romeu 314, prossiga. Voo no 738, continue a aproximação, aguarde, pista no zero livre, que é negão no zero, voo no 3. Dia 3, aguardando pista, voo no 738. Leve 321, chave centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 60288 com Recife, chame 321, boa. Azul 4462, solo 09, livre à direita, chame em 121 decimal 9, solo. Chamo solo 219, azul 4462. Teste 38, pouso autorizado, pistão 0, vento 1620 graus, 5 nós. Autorizado, pouso com o 738. 9, eu posso utilizar o coronavo na final do ano zero. Passaria do 2231, pista para 2 no 6, autorizado em LSX-Way da pista 1 no 0, tem porta estabilizado, ajuste no 0 no 3. Tente, ajustado bem 13, descendo para 2 mil pés, vão reportar estabilizado na final, 2231. Fono 659, autorizado LA e manter o pistão no zero. Chamei 6314, desça para 3 mil pés, ajuste no zero no 3. Para 3.000 com 1.003. Uno 738, solo 12, livre à direita, chame em 121 decimal 9, solo. Um 2097, autorizado direto e o COS. Direto e o COS, gol 2097. 79. Boa tarde. 7-3-2. Voo 732 tem contato com o Salvador, Azul 4065, ponto de instalação. Azul 4065, autorizado a manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Azul 4065. Bono 659, decolador 14, chame controle em 119, decimal 8. Quem chama em 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Gol no 659. Gol no 659, contato radar na decolagem, curva via Sambo Uno para o nível de voo 360. E aí, Lando Uno, 360, Gol no... desculpa, Sambo Uno, 360, 659. Estabilizou na final 2231. Passada 2231, chama a torre 18, decimal 6. 18-6. Foi passaria do 2231. 2231, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3. Em 13, na sua escuta. Azul 4065, decolagem autorizada. Pistão no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Já vi decolagem, pistão no 0, azul 4065. Puxando 63 no 4, disse para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado em NS, X-ray da pista 10, repasse habilitado. Decolado ao Zuno 7, chama o controle em 119, decimal 8. 198, boa tarde. Passaria do 2231, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 062 de nós. Gente, livre pouso, 2231. Azul 4065, subaviação do 1 para o nível de voo 320. Via para o 320, 4065. Vai Mike Victor Alpha, livre acionamento, Champagne Pai. Zero 107, serviço radar terminado 63 milhas, sudoeste do Salvador. Contate Xami, o controle Ilhéus, 120 do Sima 1. Área do 2231, no solo azul 9, livre à direita, taxa Eco, chame 1219, solo. Direita na Eco, 219, passa aí 2231. Cama 256, vento 180 graus 07 nós, decolagem autorizada, pista 10. Tá, lembra da palavra, vou lá no 2. O Xanel 63, 1-4, o Xanel de Salvador, 1-8, decimal 6. Guarde pista livre, que é legal no 0 ou no 3. No 0 ou no 3, mantém 3 pontos, 63 pontos, é o Xanel. Bateu, fica estacionado pronto, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, táxi até a Papá e aguarde a autorização. Até a Papá, aguardando Mike Vitor Alfa. Uno 256, decolador de 2-1, chame controle em 1-1-9, decimal 8. 19-8, muito obrigado, boa tarde. Gol 1-2-5-6. Fechando a 6-3-1-4, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-5-0 graus, 0-5 mais. Autorizado, pouso, pista 1-0, fechando a 6-3-1-4. Mike Vitor Alfa, mantém na Papá. Tráfego já na curta final da pista no 0, aproximadamente 4 milhas de hora, mais 2. Após a aeronave na final, está autorizada a área manter a pista no zero. Após a aeronave, a Lima tem um bom noite. 3.8. Mike Vitor Alfa, tráfego GLV setor. Decolagem com Pura Norte autorizada, vento no 80 graus, 07 nós. Pura Norte autorizada para cidade de Mike Vitor Alfa, será protegida. Chamei 3 no 4, solos 2, 3, livre à direita, chamei 1, 2, 1, decimal 9. Livrando à direita, Delta, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4. Entrando na ponta. Mike Vitor Alfa decolou os 2, 4, sai com o Pro Norte, aguarde da diferença. Agora eu não sei se Mike Vitor Alfa. No 84, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 80 graus, 07 nós. Decolagem no 0, 0 no 0 pronto. Oxenar 627, autorizado aliar e manter pistão no 0. Autorizado aliar e manter no 0, Oxenar 627. Vitor Alfa, chama o controle 1 no 9 decimal 8. 1 no 9 decimal 8, Mike, Vitor Alfa. 84, decolar 225, chama o controle 1 no 9 decimal 8. 198, boa noite, 24. Controle Salvador, boa noite, 84. 1884, contato radar na decolagem, fuga pelo vídeo voo 230 via PUCA. 230 PUCA. Controle. Papapapá, Mike Victor Alfa, livre o C414, informar a conta visual com a Serra Índia Mega. Gente, Mike Victor Alfa. Xanay 6227, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Autorizada decolagem, pista no zero, Xanay 6227. 5 decimal 1, alterno 123, decimal 8. 1, alterno 238, já volto. Uno 620, desça via Bomed 1 para 4 mil pés, ajuste na 013. 4 mil, 4 0 após o desvio, vou direto e dá. Direto e dá, Xanay 6227, decolado hoje 27, chama o controle em 1, 1 no 9, decimal 8. Controle 198, Xanay 627, Roberto. Controle Salvador, batalha Xanay 627, então voou na. Xanay 6227, suba via Tango 1 para o nível de voo 360. Desviação Vuno para o 360, Chinelo 627. Mike, Vitor Alfa, está passando solo controlado. Cliente, Mike, Vitor Alfa. Frequência limpa. Sobre Salvador, Chanel 617, solicita dispositivo agora na produção, vou dar presente. C217 autorizado, direção. Autorizado, direção, obrigado, Chanel 617. Cono 2685, Cono 2645. Cono 2685, Cono 3367, desça via Golf para o nível 05 já. Confirmando via Golf, qual o nível? 050. Até o 050, 3367. SAP, gol 620. Gol 620, prossiga. Agora, após desvio, está para o ETAP. Estou na projetada e iniciamos para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 e 4 mil, gol. Salvador, Oceaner 6227, solicita desvios à esquerda, por 160, por aproximadamente 40 milhas devido a formações. O número é 0 por 40 milhas, ciente, o Chanel 6227. Plano 3367, redução de velocidade 2309. Charlie, ponto zero, pronto. O Xané 6327 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantém no zero, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado Leda, Washington 627. Autorizado Leda, Washington 627. 627, autorizada para hoje, Porto Seguro. Autorizado Porto Seguro, Washington 627. No 620, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, pista no zero, reporte contabilizado, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Tenente, final do S2, reportará o voo. S67, desça para 4.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 3, redução de velocidade 2.1 no 09. Chanel 6227, chame Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 123.8. 25.1238, Chanel 6227. Chanel 6327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, sai da São Bruno. Voando 240, 6327, obrigado. 6327, a possibilidade de voar coral? Chanel 6327, autorizado coral. Coral, 6327. Sete, redução de velocidade 1909. Vetoração para frequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é radial 280 do VR de Salvador. 3367, autorizada a descida para 3.000 pés. 3367 para interceptar o localizador, curva esquerda na Pro 1950, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, Electric X-ray, pista no zero, reporte quando estabilizado. Aqui, Pro 1950, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado, 3367. Estabilizado o voo. Voo 1620, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118.6. 18.6, voo 200. Controle 6320. Prossiga, Xanar 6327. É, 6327, impossível final do nível 200, 200. 7327, submantenha nível de voo 200, aguardando a autorização do centro. 200, aguardando a autorização, 6327, ligado. São 3367, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118 decimal 6. Completo, com a torre agora 18.6, obrigado. Chanel 6327, autorizado nível final 200. 200, obrigado, 6327. R6327, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238, 637, graça, boa tarde. Opa. 620, Solos 44, livre na próxima. Taxi Foxtrot, chame 1, 219, Solos. 219, boa. Vento no 70 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso, 3367, Solos 47, livre via Fox, chame 1219, Solos. Fox 219, obrigado. Chamei 1219. Para reforço de baixo 3, posição 4 no meu. Para o baixo principal, posição 3. Frequência 1219. Acabou aqui no 219. Para o ataque. Autorizado o ataque, visto que ele usou o reporte no ponto de espera da Oscar. autorizado a alinhar e decolar. Pistão 7, vento 180 graus, 07 horas. Corredor 789, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, o ajuste no 012. Chegada bom, se desça para o 060, a informação perdeu contato com o 2789. Ciente, corredor 789. Tapango, Uísque, Kilo Zulu, decolou 5-4, segue no corredor Shen, na vertical do farol, Shenmin, 1-1-9-8, controle. 19-8, na vertical do farol de Itapuã, Kilo Zulu. Salvador, boa tarde, Tan 3155, informação Lima, posição meia dúzia, pronto para a costa. Adial, boa tarde, Papatango e Siquilo Zulu. Papatango e Siquilo Zulu, mantém-se em condições visuais no meu pés no corredor Axé, reporte quando no farol da barra. Autorizaria a sessão para o 2500, cara? Papatango e Siquilo Zulu, autorizado, suba para 2500 pés, ajuste no 012, direto ao Cairo. 12 graus. Costaira 2733, acione identificação, voo IPOMED para interceptar a chegada BOMED 1, no reporte quando pronto para descida. Para 2733, contato radar estabelecido a 55 milhas do oeste do VR de Salvador, desça para o nível de voo 070, ajuste no 012. Passaria do 2231, autorizado ali a decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Ali decola no 0231. Rádio 6918, autorizado final do procedimento LS X-ray pista no 0, desça para 3500 pés, bom ajuste no 012. 3512, autorizado final do procedimento LS X-ray azul 6918. Rádio 6918, informação de tráfego posição 1 hora, 2 milhas rumo oeste, cruzando 2000 pés em subida para 2500 pés, no Papa Alfa 34. 6918. Colada 59, chame controle em 119 decimal 8. 198, amor. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2231. Passaria do 2231, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para nível de voo 160. E a Momo para 160, 2231. Passando isso em quilos, Lula informa tráfego posição 11 horas, 15 milhas rumo nordeste, cruzando 070 em descida para 3500 pés, 1 Embraer 190. Passando isso em quilos, Lula, quando possível ser estimado para pouso em Cairo. 19, 19. Afirmando 19, 19. Correto, 19, 19. Autorizada descida para o nível de voo 050. Para o 050, da 789. Rádio 2231, né, informa o tráfego, posição 2 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para o nível 050, um Alfa Tango 72. Sentido tráfego, grato informação, 2231. Rádio 2789, informação de tráfego, posição 10 horas, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando 045 em subida, um Alfa Tango 72. Azul 6998, pode prosseguir a descida, já está ativo ao contrato. 6998, aguarde para a descida. Salvador do 2789. Liga 2789. Está livre de restrições de velocidade? Hello, 2789. Azul 2789, negativo, desça via para 4 mil pés, ajustando a 0.